Olá pessoal, aqui é o Léo, trazendo mais uma reflexão hoje dia 3 de agosto do ano de 2016 e como sempre estou aqui gravando no campo, então você pode ouvir alguns ruídos da natureza ou da oficina aqui perto, mas eu creio que o som deve estar bom para você. Nessa semana eu resolvi pegar leve com os médiuns, né? Já que nós vamos focar as nossas reflexões na questão da mediunidade, então essa semana vamos relaxar, vamos falar de coisas boas em relação à mediunidade. Ontem eu falei sobre quão maravilhosa é a faculdade mediúnica e hoje eu gostaria de falar sobre a questão dos elogios, que ainda geram muito tabu, né? Então vamos refletir a este respeito. Quando eu comecei no Espiritismo, havia uma orientação mais ou menos generalizada de que não se deveria elogiar os médiuns, nem palestrantes, nem quaisquer trabalhadores, pois isso poderia inflar o ego dessas pessoas, favorecendo que elas se perdessem no caminho aí da vaidade. Então você assistia, por exemplo, uma palestra muito bonita e você não podia bater palma, você não podia dar um abraço no palestrante, agradecê-lo, né, demonstrar carinho. O máximo que acontecia era muito obrigado pela presença e acabou. Não mais do que isso. Quando eu comecei a trabalhar numa casa espiritualista que tinha serviços de psicografia, eu observei uma coisa muito interessante, muito curiosa. As leituras das cartas aconteciam em absoluto silêncio. Até que um dia um rapaz resolveu bater palma no fim da leitura. Ele se emocionou com a leitura e bateu palma. E a partir daquele dia, todo mundo batia palma ao final da leitura das cartas. E isso virou parte do processo. E fazia muito bem, porque as cartas não precisavam ser lidas em climas de cemitério. Sim, eram os mortos que se comunicavam, mas não dentro do cemitério, dentro do caixão. Eles estavam livres da matéria. Então, essa comunicação, embora causasse muitas emoções, era um momento feliz, de muita sensibilidade, e não momento fúnebre, né? Então as palmas elas ajudavam a suavizar o ambiente. E ali eu comecei a perceber que, na verdade, essa orientação, né, para que não se elogie o médium, não se elogie o trabalhador, ela vai na contramão das próprias aspirações e interesses humanos. Quer ver só? Você que está me ouvindo agora, você provavelmente trabalha, certo? Numa empresa, qualquer que seja ela. Você não gosta de ouvir elogios? Você não gosta de ter o seu trabalho reconhecido? Você trabalha e se ninguém falar nada, se fez certo, se fez errado, tá tudo bem para você? Muito provavelmente não, né? Você espera que o seu patrão reconheça o seu trabalho, você espera que os seus colegas de trabalho reconheçam o seu trabalho, e para que isso aconteça, você se esforça em fazer um bom trabalho, certo? Pelo menos muitas pessoas agiriam assim. E não por que na casa espírita é diferente? Por que no terreiro é diferente? Acho que quem sacou isso de uma forma muito legal foi o médium Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira começou a produzir uma extensa obra sobre sentimentos, muito interessantes, inclusive idealizou uma das tarefas, oficinas, né? Que eu acho muito legal mesmo, assim, que todo centro deveria ter, todo terreiro deveria ter, que é a chamada Oficina dos Sentimentos. Justamente porque ele percebeu que as casas espíritas e os terreiros de Umbanda tinham um discurso de receber bem o visitante, tratar bem o consulente, mas não tinha o mesmo empenho, o mesmo interesse em tratar os seus próprios membros de equipe. Então, havia uma frieza dentro das equipes, mas havia um calor ao que é de fora, aquele que vem de fora. E isso leva, inevitavelmente, a uma tensão muito grande dentro das equipes de trabalho. A gente vê isso na saúde, por exemplo, né? As equipes de saúde, elas frequentemente adoecem, porque elas cuidam tanto de outro que não tem quem cuida deles. Então, o trabalhador espírita, o trabalhador umbandista, o trabalhador esotérico, o trabalhador espiritualista, ele está tão empenhado em cuidar do outro que frequentemente não há quem cuida dele. Então ele se adoece no processo, ele fica doente. Muitas casas tem lá passista há 30 anos que dá passe e entra em depressão. Tem lá um médium que trabalha, que atende muitas pessoas, de repente entra em depressão, não quer mais atender, não quer trabalhar, quer sair fora, porque está tão voltado para os que são de fora e os que estão ali do lado não ajudam muito. Então, quando eu vejo a questão, né, do elogio, eu penso assim, bom, é sério mesmo que alguém acha que você chegar lá para o médium e elogiar ele vai fazer subir a cabeça? Porque se o cara vai subir a cabeça com isso, então ele já tem a vaidade dentro dele. Essa vaidade está pulsando. Porque em qualquer setor da vida nós podemos receber um elogio, podemos receber um incentivo. Não é isso que vai fazer o médium se perder. Por exemplo, o médium está começando, ele está desenvolvendo. A coisa que ele mais tem é dúvida. Não sei se eu estou incorporado, não sei se eu fiz direito, não sei se o ponto que o guia riscou é esse mesmo, não sei se aquele passe que eu dei está certo, não sei se a intuição que me veio está certo, então o que ele mais tem é dúvidas. E aí chega um médium mais experiente, ou uma entidade em quem ele confia, um dos chefes da casa, e fala assim, ó, meu filho, continua no caminho que você tá indo bem. Pô, o médium fica se sentindo muito bem. Porque ele morre de medo de estar errado. E se ninguém elogia, se ninguém fala nada, se ele não recebe um incentivo, ele nunca vai sair da dúvida. Ele vai ficar cada vez mais inseguro. Então isso não vai deixar ele mais vaidoso ou menos vaidoso. Isso é um estímulo. É natural. Faz bem. Então, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, eu sou a favor da ideia de que nós devemos sim elogiar as pessoas. Desde que elas mereçam, claro. Desde que façam por onde. Então, elogiar um bom trabalho, incentivar a pessoa, externar-lhe afeição, isso só vai fazer bem a ela. Não tem como coisas boas fazerem mal para as pessoas. Isso só vai fazer bem. Isso vai ajudá-la a ser um trabalhador mais efetivo, a ter mais garra, a ter mais força. Agora, se ninguém fala nada, se ninguém nem olha para ele, a chance dele desanimar e desistir pelo caminho é muito grande. Então, eu sinceramente acho que é totalmente bobagem isso. É fruto de uma época em que a espiritualidade era tratada como uma coisa assim, tão sagrada, que nem aqueles filmes, né, das tribos, né? Se você pisa no templo sagrado dele, eles te matam porque você profanou. E hoje nós não vemos isso. As próprias entidades que conversam conosco hoje falam num clima de descontração maior e falam em maior leveza, porque nós saímos da rigidez do passado. Não há necessidade disso. Então hoje nós podemos sim elogiar. Não só podemos, eu diria que nós devemos elogiar, devemos incentivar, devemos ser fraternos uns com os outros, sim. Porque nós gostamos disso na nossa vida pessoal. Então, se você gosta disso no seu trabalho, então por que você não vai gostar no centro? Você é um só, você não é dois. Então, isso faz bem. Então, elogie a sua turma. Elogie os seus companheiros. Eles esperam isso de você. E é bom que faça. Isso ajuda, eleva a autoestima. Agora, uma observação interessante. Antes que algumas pessoas entendam errado. Existe uma grande diferença entre elogio e bajulação. Elogio e puxa-saquismo. Existe uma diferença. E isso é que precisa ficar claro. Existem pessoas que não se contentam em elogiar o médium ou incentivar-lhe. Elas procuram puxar o seu saco. Elas procuram bajulá-lo. Isso sim faz muito mal. Como faz mal em qualquer setor da vida. Eu trabalhei com pessoas que não tinham o menor receio de admitir que eram puxa-sacos. E eles até brincavam, dizendo assim, quem puxa saco não puxa carroça. Ou seja, se você puxar o saco do seu chefe e ele te promove um serviço melhor, então isso vai te ajudar. E, obviamente, jamais concordei com isso, porque isso leva a um comportamento falso, a uma falsa admiração. Então, nada que é falso presta. Vamos começar por aí. Então existe uma diferença, né? Quando a pessoa começa a bajular o médium, quando começa a puxar-lhe o saco, como se diz, aí é perigoso, porque aí essa pessoa está jogando lenha na fogueira da vaidade, está jogando lenha na fogueira da ambição. Aí sim, isso nós devemos olhar com mais atenção, e até acho que as casas têm que ser severas e os próprios companheiros de doutrina têm que ser severos quando vê isso no outro, porque às vezes olha e fala assim, olha lá, fulano está ficando vaidoso, olha lá, fulano tá subindo a cabeça, mas não fala para o cara, conversa para todo mundo, menos para quem precisa escutar. Então isso sim convém a gente olhar com muita atenção, porque aí de fato nós podemos estar ajudando uma pessoa a se desencaminhar. E é muito triste quando o médium se desencaminha do roteiro traçado pela espiritualidade, se perde e acaba, quando não raro, afundando nas trevas. Então os médiuns, eles são tentados pelo sexo, ele é tentado pela vaidade, ele é tentado pelo orgulho, ele é tentado pela ambição. Então, ou seja, as tentações chegam ao médium por todos os lados. Cabe a ele manter-se em guarda, não sair da sua postura de mero instrumento, e as pessoas que estão ao seu redor devem incentivá-lo quando ele faz algo de bom, como devem repreendê-lo quando faz algo de ruim, a fim de que assim nós possamos contribuir positivamente uns nas caminhadas dos outros. Elogio é bom, elogio é ótimo. Babação, puxação de saco, bajulação, isso é péssimo. Mas não confunda as duas coisas, são coisas diferentes. Então vou parando por aqui, um abraço. Antes que eu me esqueça, como eu compartilho esses áudios pelo WhatsApp, então imagino que ele percorra a internet de uma forma completamente imprevisível. E se você quiser me achar, eu vou estar colocando esses episódios lá no meu blog, que é o estudoespiritualista.org, e também te convido a fazer parte do grupo no Facebook, o grupo Ser Médium. É um grupo que nós criamos para discutir mediunidade e auxiliar os médiuns que estão começando. E a partir desse fim de semana, ainda não defini quando, nós vamos começar a ter transmissões ao vivo diretamente do Facebook, ou seja, em vídeo. Nós vamos compartilhar informações, troca de conhecimento, uma coisa muito bacana que eu espero que você goste, ok? Bom, vou parando por aqui. Um abraço e até o próximo áudio.